pegada de mim. Alô, Danilo, Estação da Rocha. Pelo menos troca essa foto de perfil. Esse seu corpo bronzeado, essa maquinha de fio. E só de pensar que esse fiozinho ou tranca com dente, eu fico doente. Ver você feliz sem eu tá afetando minha mente. E você fica aí com esses carinha nada a ver. Eu pensando em você, fico agrilado. Quando cê posta foto no balotado, escreve, localiza e bebê. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós se apaixonamos em mulher desse tipo. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós se apaixonamos em mulher desse tipo. Apaixone mulher.